Pra ser sincero, eu sei que vou me machucar. Minha razão não quer você no pensamento. Mas quem é que controla o sentimento? Eu prometi mil vezes não te procurar, mas tô virando um quebrador de promessa. No meu coração é Deus no céu, você na terra. Tô desistindo de tentar te esquecer. Tô assumindo minha loucura por você. Nem camisa de força segura essa saudade louca de errar na sua cama, de te amar sem roupa, de quem não vale nada, a minha melhor escolha errada. Nem camisa de força segura essa saudade louca de errar na sua cama, de te amar sem roupa, de quem não vale nada, a minha melhor escolha errada. Minha melhor escolha errada. Pra ser sincero, sei que vou me machucar. Minha razão não quer você no pensamento. Mas quem é que controla o sentimento? Eu prometi mil vezes não te procurar, mas tô virando um quebrador de promessa. No meu coração é Deus no céu, você na terra. Tô desistindo de tentar te esquecer. Melhor.